morrer, meu bem, para viver longe de você. Dói demais a nossa separação. Fiquei perdido na multidão. É sempre assim, a vida só me faz sofrer. Mas talvez um dia, quem sabe, eu possa te dizer que eu fui louco, que apaixonado por você. Não, já procurei e não achei explicação. Fui condenado, mas não tive culpa, não. Meu grande erro foi querer você pra mim. Meu bem, para viver longe de você. Dói demais a nossa separação. Fiquei perdido na multidão. É sempre assim, a vida só me faz sofrer. Mas talvez um dia, quem sabe, eu possa te dizer que eu fui louco, que apaixonado por você. Não, já procurei e não achei explicação. Fui condenado, mas não tive culpa, não. Meu grande erro foi querer você pra mim. Não, já procurei e não achei explicação. Fui condenado, mas não tive culpa, não.